Meus caros amigos, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua atenção. Hoje é o dia 10 de março de 2009. Na data de hoje, esse seu considerado faz 45 anos. Puxa, é uma coisa que não acontece todos os dias. Não, na verdade acontece, né? Na verdade acontece constantemente. Mas eu queria começar esse podcast de hoje de uma maneira diferente, né? Não coloquei musiquinha, não coloquei efeitos, não fiz muitas micagens, pelo menos vou fazer algumas micagens naturalmente. Mas eu quero discutir com você um assunto interessante que tem tudo a ver com uma mudança que eu tô querendo fazer agora nas minhas coisas, né? Eu assinei um contrato com uma editora pequenininha. Por enquanto eu não posso falar o nome porque não acertei ainda os detalhes com o editor, para lançarmos um projeto bastante interessante, bastante bacana, que envolve a publicação de meus livros. Não sei se será o Mil Nomes ou os Elementais na figura do Pedro, né? Não decidimos isso ainda, porque uma editora é pequena, falta o cascalho e tal, temos que acertar isso agora. Mas é um projeto bem bacana, porque vai ser esse meu livro, vai ser também mais um livro sobre como desenhar mangá, de autoria da minha patroa, com a minha burilagem no meio, e um livro meu e com o editor, em parceria com o editor, sobre como publicar independentemente, né? Quais são as maneiras, as técnicas, as dicas e os truques de publicação independente. Durante muito tempo eu sempre pensei por que eu militava nessa bosta desse mundo de quadrinhos, né? Por que eu boquejava tanto? Mas é porque, no fundo, eu gostaria mesmo de viabilizar não só minhas coisas, mas as coisas dos outros, né? Porque pode não parecer, mas esse seu considerado aqui tem uma preocupação minimamente social, como você deve estar meio careca de saber, né? O velho BK não sempre foi um cara que tentava, dentro do possível, fazer alguma coisa pelos manos, né? Pelo pessoal. Mas eu fui pensando muito bem sobre isso, né? E a conclusão que eu cheguei é que o nosso mercado de quadrinhos, ele é uma ilusão, né? É uma farsa, porque toda a nossa construção mental em cima, construção mental é bonita, hein? Nossa construção mental em cima dessa ideia, a nossa convicção de como ele funciona, está totalmente errada. O nosso autor, você também, você acredita que tem que desenhar e levar o seu portfólio numa editora, ver se os caras aceitam o teu trabalho para publicar alguma coisa, etc, etc. Não, não, não é nada disso. Ou então simplesmente mandar o trabalho para o exterior, tentar a sorte lá fora, também não é nada disso. O que é difícil é que o autor nacional, você, meu caro amigo brasileiro, para você é difícil aceitar mudanças. O brasileiro, ele tem bilhões de defeitos. Um deles é não ser permeável à mudança. Ele se atrela, como todo cidadão do terceiro mundo, ele se atrela a certas convicções, a certas ideias e fica ali. Não que o estadunidense, o europeu, o asiático, ele seja também lá chegado a muitas mudanças, né? Então, estou falando aqui da turma daqui mesmo, né? Então, quando você chega com algumas ideias meio diferentes, né? Imediatamente dá uma pancada na cabeça do cara e fala: não, isso não vai dar certo, isso não funciona. Porque nós estamos dominados por um momento de derrotismo, né? Tudo é para dar errado. Aí, quando você tem esse derrotismo aliado a uma estrutura caquética, podre, fudida, em que não leva a lugar nenhum, eu me compadeço dos camaradas que fazem esses quadrinhos horríveis, porque se eu fosse músico, eu ia me compadecer dos músicos. Se eu fosse dançarino ou ator ou qualquer um, o que quer que fosse, você também me compadeceria, né? Então a minha contribuição é essa. Quando eu fui ver, eu comecei a direcionar todo o meu trabalho, desde a Japan Fury, Animax, todas aquelas revistinhas, tal, eu vi que eu me direcionava, mesmo as revistas que eu faço agora de culinária, crochê, tem um cunho de levantar as coisas para os outros, né? Não é levantar o pinto, você só pensa em pinto, meu Deus, como você é pervertido. Não, levantar as possibilidades dos outros. Mas ao mesmo tempo eu me percebi, porra, mas também eu não sou exemplo de nada, eu não levanto as minhas coisas, né? Eu não realizo nada, né? Eu não me sentia na obrigação de realizar, porque eu estava mais preocupado juntando as coisas, né? Juntando as ideias para ver o que acontecia. E a única coisa que eu podia fazer é organizar as minhas ideias e fazer meus personagens, fazer meus livros, começar a produzir minhas coisas. Não que eu seja exemplo, não, eu não sou exemplo para nada. O que eu ofereço é uma metodologia de trabalho. Aí eu tive a grata felicidade de encontrar essa editora pequena, não é realmente uma editora grande que tem rios de dinheiro, não interessa. Mas ele oferece a estrutura para a gente poder começar a trabalhar uma mudança, né? Uma renovação. Primeiro para mim, porque não adianta nada eu querer mudar as coisas, mudar alguma coisa, se eu não mudo a mim mesmo, né? Então é por isso que, com os conselhos de um grande amigo advogado, que os tempos são outros, né? Eu vou parar com esta merda de ficar criticando, dando nomes aos bois, vou ser mais desviacionista, né? Vou desviar um pouco do foco do camarada e focalizar naquilo que interessa, que é viabilizar meus livros. Agora você veja bem como é que eu vou fazer. Isso é interessante para você. Olha, eu criei o universo do Mil Nomes, né? Mas eu cheguei nesse universo conversando com muita gente, conversando com um amigo meu que tem uma produtora de games, né, que está querendo lançar uns livrinhos de vampiros, tal, contar que tem uns editores para ele, está viabilizando, a capa ficou linda, ficou um trabalho muito bacana. Aí eu, conversando com ele, fui vendo o que pode ser feito, né, porque a estrutura criativa é dos quadrinhos, ou das ilustrações, ou mesmo dos games, é tudo muito simples, é muito fácil. Só que nesse marasmo mental em que a gente se enfia no Brasil, né, é difícil pensar. Então eu gosto de usar como referência os meus trabalhos, do Mil Nomes. Eu criei um personagemzinho que tem vários universos em que ele atua, né? Ele tem o universo da carne, daqui o universo normal dos personagens do dia a dia, blá, blá, blá. Tem o supramundo dos planetas e tudo aquilo, etc., que fica riquíssimo. E tem um universo que é dentro desses planetinhas, né? Cada planetinha é diferente. O interessante para o autor nacional é isso, tem ambientação. Mas ao mesmo tempo você tem que ter um personagem cativante, e a nossa ideia com esses livros, os meus e mesmo do Pedro, dos Elementais, é apresentar uma versatilidade criativa para o autor, para ele comece a flexibilizar o próprio pensamento, né? Porque o nosso autor, ele tem muita dificuldade em pensar, porque ele é muito fechado naquele mundinho do gibizinho, de consumidor, de fã. É um retardado mesmo, vamos dizer a palavra correta. É uma besta quadrada. Porque a estrutura lá fora, a estrutura editorial, mudou pra caramba, mudou tudo. Ninguém está publicando quadrinho nacional, porque o formato do quadrinho nacional já não funciona mais. Aquele esqueminha que eu te falei de você levar o portfólio, editor, isso não dá certo. Ah, eu quero levar o meu... Como é que é o nome lá? O Henry, o autor nacional, me mostrou o Lobo Guará. Aquilo não funciona mais. Ninguém vai querer publicar aquilo. Não dá, não rola. Se for publicar, vai durar um número e acabou. Não funciona, porque a forma com que você coloca os quadrinhos na banca é muito cara, é muito onerosa, e para o autor sobra uma ninharia. A produção independente é uma maneira de você começar a lançar as raízes, as bases desse, digamos, vamos colocar, vai, entre aspas, esse movimento de profissionalização do autor nacional. Mas essa profissionalização não precisa de leis, não precisa de estruturas de nada, é só você organizar todo esse processo que está caótico, né? É um processo caótico, mas ao mesmo tempo confuso. Não, ele é caótico, mas ele é desorganizado, porque é o cara utilizando uma estrutura velha, como tinha o Gedeone Malagola, Cláudio Seto. Eles tinham uma estrutura que não existe mais. E mesmo a estrutura dos Estados Unidos, de você mandar seu trabalho para lá, funciona, mas em dado momento você fracassa. Você pode ser o melhor ilustrador do mundo, pode ser o cara bom, mas não rola. Depois de alguns anos, você está limado do esquema e você vai lá para miséria. Você vai dar curso de quadrinho, vai fazer, porque acabou a sua vez. Para alguns, isso é o mar de rosas. Tem um amigo meu, o Eri, né, que ele desenha, ele vende as artes dele para uma... por fora, para ganhar um dinheiro. Não, para mim tá bom. Tô ganhando dinheiro com minhas artes, ganhando um trocadinho, tendo minha cerveja, tendo meu churrasco no final de semana, bereré, bereré. Ele publica também numa editora gringa, também ganha dinheirinho dele, tá tudo certo. Mas só que atrás dele tem uma imensa maioria de autores. Pô, você vai naquele site, o HQNado, ou vai em qualquer comunidade do Orkut, você tem milhares, centenas de milhares de autores que querem publicar, que querem tocar para frente seus objetivos, mas não existe essa estrutura. Eu não estou querendo também dizer que eu vou revolucionar porra nenhuma. Não, eu quero lançar umas bases para nego começar a brincar e começar a pensar. Né? Começar a pensar para poder viabilizar a sua criação. O Mil Nomes é isso, né? O Mil Nomes, ele é uma base criativa, porque tanto o Mil Nomes quanto os Elementais vão ser character free, né? Vai ser uma franquia livre. Se você quiser fazer, quiser desenhar, quiser escrever conto, fanfic, é só você assinar um termo de responsabilidade, né? Porque eu também não vou deixar meu personagem ser zoado, né? Estabelecer bonitinho. Você pode fazer, eu autorizo, você não precisa pagar nada. Né? Não porque eu estou subindo, eu quero divulgar meu trabalho. Claro que eu quero também. Mas eu quero também que você, se você não tem, digamos, você não tem pique criativo, ou quer começar a ter pique, pega meu personagem, eu libero. Mas tornar isso oficial, não deixar essas coisas de fanfic, fanart jogado por aí, o cara dá na telha. Não, para ele encarar a coisa, encarar o trabalho com seriedade. Para ele ganhar dinheiro, porque aonde eu estiver indo, ele também vai. É diferente do que faz o Maurício de Souza, que tem lá 5 milhões de personagens e não libera um para ninguém. É, mas ele ganha dinheiro, ele ganha dinheiro. Não, mas é que você tem que liberar um pouco. Eu me lembro de ter visto aqui no fórum aí o pessoal mostrando o trabalho do Maurício de Souza. Tem personagem da Amazônia, ele não usa. Pra mim, na minha opinião, isso é de uma mesquinharia absurda. Porque um camarada milionário com ele, que tem parques, que tem fazendas, que tem dinheiro pra caramba, e personagem sobrando, pra ele não custa absolutamente nada fazer o que eu tô fazendo, liberar um grupo de personagens pro pessoal fazer. Também vale pra Marvel, viu? Vale pra DC, vale pras grandes empresas, que essa merda fica parada. Ah, mas o capitalismo, meu, foda-se capitalismo. Nós estamos numa situação extremamente emergencial pro quadrinho nacional, né? Não tá rolando nada. Então eu fico muito feliz com essa editora, que o nosso considerado editor gostou das propostas, gostou da ideia. Ele já tem um livro de roteiro de quadrinhos, né? Ele é um roteiro de quadrinhos convencional, mas agora a gente vai ampliar essas possibilidades, inclusive com as audioaulas, né, em fita cassete, porque incrível que pareça, ô babaca, incrível que pareça, o MP3 não pegou no Brasil totalmente, viu? Ainda tem muita gente que usa fita cassete. Lá nos sertões, a casa do cacete, ainda tem. E mesmo aqui em São Paulo também rola, aqui na capital também o pessoal não tem MP3 player. E o aparelhinho de cassete funciona ali, né? É legal isso, tem que incentivar. Porque não tem cabimento um mercado como o nosso, com tantos autores, e não existir uma política editorial que não é que incentive. Como disse um camarada conhecido meu, que não, o editor tem que vir. Não, o editor não tem que vir nada. Quem sabe faz agora, velho. Não tem que ficar esperando o editor vir e que não acontece. Então é importante que, de novo dizendo que eu não sou exemplo de nada, mas eu estou indo atrás das minhas coisas, sacrificando meu tempo, dinheiro da minha família, meus negócios aqui, minhas filhas, minha saúde também. E para viabilizar isso, não só para mim, claro que eu quero tocar meus negócios para frente, mas eu quero servir de exemplo o meu trabalho, não minha pessoa. Pô, não confunda uma coisa com a outra. Agora vem um assunto que te interessa, que um menininho me conversou, conversando aqui comigo, os moleques viraram e falaram: porra, Zé, como é que eu como japinha, né? Isso tem a ver com o papo anterior, né? Com esse que a gente acabou de falar de quadrinhos e tal. Isso tem a ver com uma coisa chamada poder. Aí você pensa, pô, mas que poder é esse? Que poder? Eu gosto de assistir aqueles programas que passam no Animal Planet, né? Sobre os bichos, né? Especialmente os macacos. Eu gosto muito de chimpanzé, de gorila, orangotango principalmente, eu gosto muito. Porque ali eu vejo de onde que o ser humano veio e que esses animais ainda mantêm muito do... Nós mantemos muito desses animais, né? Qual é a principal estrutura do ser humano? É a família, né? A minha filha mais nova até brincou, né? Veio falando que mamãe, rainha. Laura, Elígia, princesa. O Lucas, meu filho mais velho, é o príncipe. Papai é o rei. Você vê que tem uma criança pequena, ela já tem as noções, né? De como funciona a estrutura de poder, né? Numa família. E quando você quer, digamos, uma menina, uma garota, namorar com uma garota, você tem que ter o quê? Consciência desse jogo. Que ela está vindo de um mundo, ela está vindo de um mundo em que as aparências importam mais, né? Não estou julgando todas as mulheres, estou sendo simplesmente amplo, né? As mulheres, elas têm a tendência de serem estúpidas. Elas julgam muito, homem também, vamos, tá bom, você quer que eu seja, né? Vamos ver. As mulheres, elas são estúpidas porque elas julgam pelas aparências, os homens também, né? Quantas vezes você já viu um negrão na rua, vai me assaltar? Não, é um cara que está passando, você já está. Porque essas concepções foram criadas no seio da tua família. Entra também o lance da televisão, né? Que a televisão é um monstro. A televisão é de uma monstruosidade absurda. Eu me impressiono como é que você assiste Big Brother Brasil, você assiste a Globo, como é que você perde o seu tempo com esse lixo, você vê telejornal. Eu também vejo uma vez ou outra, mas eu sei quando tem sacanagem, né? Dá pra sentir que tem uma má intenção ali, como é o lance da crime de pedofilia, né, doutor? Porra, que absurdo que é isso. Não existe crime de pedofilia no Brasil. Isso é uma demência. Mas o que acontece? É sensacionalismo, né? Sensacionalismo barato, que você é num país do terceiro mundo. Então vamos voltar à menininha, né? O camaradinha falou, porra, eu queria comer uma japinha, queria comer uma japinha, pô, você comeu tantas, como é que eu faço, tal. Meu amiguinho, tem um poder, não tô falando de super-herói, tô falando um poder pra você chegar e impor a sua vontade nessa pessoa, comprar essa pessoa, não com dinheiro. Primeiro, para abordar esse assunto é difícil, porque vocês são muito burros, né? Eu vou falar de uns negócios meio sérios, o neguinho não vai entender, então tem que ser bem explicadinho. Então eu quero dar para você esse presente. Hoje é dia 10 de março, faço meus 45 anos, vou dar um presente para como você conquistar uma mulher, como conquistar uma japinha. Analise principalmente a família dela, né? Analise a família dela, de onde que ela vem. Eu conheci uma japonesa de uma família muito rica, muito abonada, uma mulher muito bonita, tal, cheia de grilo, mas a família, como a maioria das famílias, é extremamente opressora, pessoal muito conservador, muito careta, tal, e mantinha ela ali com, né, firme ali no pescoço dela, e a família japonesa, chinesa, coreana, e muitas vezes a brasileira também, mantém ali no cabresto, né, bota ali, e o que acontece, você tem que trabalhar essa sua imagem de poder, no sentido de você dar a saída para ela. Entenda uma coisa, a Nisei, a japonesinha, ela quer uma saída, ela quer um lugar para poder respirar, porque ela vive num clima de extrema opressão. Ela sorri, ela brinca, ela bebe, mas ela está sempre oprimida. Ela também chega um momento que ela nem sabe mais o que ela quer, né? Ela sai por aí rodando para cima e para baixo, completamente perdida. Ou então, como mais recentemente, a família libera, ela vira aquelas putinhas, né? Vira aquela coisa escangalhada, ela perde o referencial. Você, como homem, você tem que ser o referencial dessa mulher. Você tem que ser o referencial para ela. Dá para ela segurança. Dá para ela confiança que ela não tem em casa. Por exemplo, você analisa o pai dela, né? O pai dela normalmente é um cara ausente, distante. Eu namorei antes de casar, namorei uma japonesa, a minha querida Sayuri, que eu me apaixonei perdidamente por ela, né? Nossa, foi uma coisa foderosa, né? Porque ela era muito, ela passava, aí entra a sua sensibilidade, ela era muito carente, muito vaziazinha, muita necessidade, mas acima de tudo tem um mecanismo básico de todo ser humano, que é o sexo. Essa é a nossa motivação genética maior. Tudo está no sexo. Se você souber de onde que está, encare a mulher como da seguinte maneira, ela é uma panela de pressão. 99% das mulheres são panelas de pressões. Só que não tem por onde sair. Se você localizar por onde que você pode encontrar a portinha para abrir essa pressão dela, ela vem para cima. Mas como que você consegue isso? Pelo poder. Primeiro você analisa o pai dela, depois analisa a mãe, o relacionamento dela com os irmãos, com as irmãs, como que ela guia a vida dela, o que que ela quer. E muitas vezes nessas indas e vindas da família dela, ela está vazia, né? Ela está perdida, ela não sabe o que, não sei o que. Ela precisa de um colo. Porra, acho que foi a, não sei quem disse que, porra, na hora do sofrimento, na hora da carência, eu quero carinho até do macaco. É verdade. E mulher é assim, se você souber, né, dar esse approaching para ela extravasar a necessidade dela. Eu tava num fórum de discussão machista pra cacete, de só podia entrar os manos, só os selecionados. Técnicas de sedução e que não sei o que. Os caras perdem dias e dias e anos estudando e lendo técnicas de sedução, técnicas de aproximação e bebê. E não precisa de muita coisa. Eu aprendi com o meu considerado Fernandão, né, que você não precisa de muita coisa para seduzir uma mulher. É só você, tem uma série de técnicas, claro, algumas são importantes, mas é só você ter poder. Ter poder. Como é que eu, na época da Animax, eu comia com tanta japinha? Porque, porra, eu era editor de uma revista, né? Que falava de mangá e anime e passava pra elas a ilusão de que eu me preocupava. Porque eu não me preocupava com nada. Às vezes no Orkut a gente se preocupa, agora eu tô me preocupando, mas na época eu não me preocupava com nada, era só conversa. Mas a mulher, assim como o homem, ela projeta muita fantasia, né? A portinha para você chegar da mulher é essa fantasia. A fantasia da mulher é uma coisa mais cósmica, mais transcendente, de príncipes encantados, de coisas mágicas, então aquela coisa de trabalhador. Mas essa fantasia, ela é derivativa de uma negação interna com relação aos próprios pais, né? Porque ela vê aquele padrão paterno, ela nega, porra, vou virar essa merda, vou querer ser que nem eles. Aí isso é a essência da adolescência, né? pô, vou querer ser que nem ele. Não, eu quero ser outra coisa. Então ela começa a entrar num clima de contestação. É aí que você entra. É aí que você oferece o ombro amigo, a compreensão, a bondade, a gentileza. E você projeta uma imagem. Você não pode ser simplesmente um babão, né? Você tem que ser um cara especial. Simplesmente pelo fato de você estar ouvindo esse podcast, você já é diferente. Se você concorda comigo, puta, fudeu. Então você é um outcast completo. É incrível isso, né? Mas semelhante atrai semelhante, né? Nas coisas dessa discussão de internet e tal. Semelhante atrai semelhante. Aí você vê aqueles grupinhos de maluco, todo mundo falando a mesma merda. Mas se você está falando com o BK, se está baixando aqui, nós somos semelhantes em alguma coisa. Especialmente nessas ideias revolucionárias, entre aspas, né? Mas sem fazer mal para ninguém, sem prejudicar ninguém, sem sacanear ninguém. Porque já foi sacaneado também, né? Nós já vimos a sacanagem, já presenciamos a sacanagem, já fomos sacaneados, já sacaneamos também, só que chega uma hora que enche o saco, né? Então você se desarma, você baixa a tua guarda, mas ficando esperto. Porque a pessoa do lado de lá, a mulher, ela saca, a mulher é muito mais intuitiva. Ela é burra, mas ela é intuitiva, então ela sabe ler você quando você está sendo sincero ou falso. Então você tem que ser muito esperto. Agora há pouco eu conversei com uma menina no Orkut, né? Ela me disse, ah, mas aquelas palhacinhas, ah, parabéns. Eu falei, obrigado, beijo na xoxota. Meu, ela me xingou, mas que falta de respeito e que não sei o quê. Eu falei, minha filha, vai tomar no seu cu. Eu sou assim, você não quer? Vai embora. Você quer? Por que que vem falar comigo então, né? Porque ela projetou o quê? Uma fantasia. O Orkut tem essa merda. Você tem lá, eu tenho uma conhecida que tem 560 amigos no Orkut. Passa o dia inteiro no Orkut, pendurado. Por quê? Porque ela não vai viver. Ela não vai pra vida, tá morando na casa do caralho. A merda da internet é isso, ela só lida com fantasias, né? Com projeções. Mas você sabe disso. Então você vai tentar trazer essa mulher do irreal pro real. E como é que você faz isso? Se aproximando, malhando na cabeça dela, falando que você se preocupa, que você quer falar com ela. Você não pode ser... É como se fosse uma dança, sacou? Seduzir uma mulher é como uma dança. Se você quer transar com uma japinha, veja a família dela, veja a formação dela, veja o que ela está lendo, veja os gostos dela e, acima de tudo, concorde com ela. É que nem naquele menino, naquele filme lá da Pixar, né, que é o Carinha do Futuro, que ele vai, né, não me lembro o nome agora. Concorde com ela. Concorde. É difícil porque você é arrogante, você é metido, você também está querendo se impor. Concorde. Não, você está certa. Está certa. E ofereça uma contrapartida para ela. Olha... É isso, mas olha, isso, porém tem esse isso. Aí você faz valer o teu isso, entendeu? Você sobrepõe a tua vontade sobre a dela. Ela chega pra você, não, eu não quero nada, não quero nada, não quero falar, ah, beleza, não quero nada, não, pô, você tá me julgando errado, vamos sair. Aí não sei o que, não sei o que, tá no cinema. Aí você olha pra ela e dá-lhe um beijo na boca, claro que ela quer. Ela quer, entenda que uma coisa, a mulher, ela gosta de ser dobrada. Ela gosta de ser dobrada ao meio. Esse negócio de você ser muito sincero é uma questão de dosagem. Você tem que dosar o negócio direitinho. Então o que você vai fazer? Vai levantar a ficha da menina, vai ver qual é que é, ver se ela vale a pena, se ela é virgem, se ela não é, se ela está metida em drogas, em amigos, fuja. Em amigos esquisitos, fuja. Não, descarta. Você tem que ter qualidade, né? Não vai entrar numa de ser mártir para salvar os outros, que isso não dá certo. Eu aprendi isso da pior maneira, viu? Não dá certo, não dá. E uma vez que você se envolve com ela, fica de olho no teu coração. Porque ao mesmo tempo que você está se envolvendo, é como disse Nietzsche, né? Quando você olha para o poço, o poço olha para você, né? Quando você se envolve sentimentalmente com uma pessoa, também acontece de você se envolver. Mas pode ser que a pessoa do lado de lá está jogando. Não confie. Tenha sempre um resguardo para si mesmo. Uma partezinha que você fala, não, daqui para cá tá beleza, daqui para cá é meu. Daqui para cá ela pode entrar, daqui para cá eu não deixo. Estabeleça regras, pode até entrar na dança desse negócio, essa bobagem de fidelidade, de amar uma pessoa só, essas imbecilidades, como se o ser humano fosse realmente capaz de amar uma pessoa só. Isso é uma burrice que não tem tamanho, né? Mas isso aí vem do quê? Do catolicismo, esse catolicismo podre que implantou tantas merdas na cabeça do brasileiro, essa desgraça toda. O brasileiro não consegue ser ateu. Se você tirar Deus do brasileiro, o brasileiro morre, né? O brasileiro pira, ele fica alucinado. Então você faz o seguinte, você você estabelece um limite. Guarda uma parte para você, não se deixe envolver demais. Porque muitas vezes o seu pior inimigo é você, né? E você quer cada vez mais poder, né? Porque você já carrega uma carga de de necessidades muito grandes. Eu te dar um exemplo. Eu tenho um amigo, um ex-amigo meu, macumbeiro. Não vou dizer nomes, que não, mas você sabe quem é, né? Aquele macumbeiro lá. Tal, não vou dizer nomes, porque eu conheci vários macumbeiros. Conheci, não, tem um macumbeiro aí. Ele veio de uma família, como a maioria desses macumbeiros, né? Vieram de famílias desmontadas. Pai ausente, mãe distante. E no decorrer da vida, ele, assim como você e eu, teve uma série de necessidades não satisfeitas, né? A necessidade de um pai, a necessidade de uma filosofia maior. Filosofia maior no sentido que você compartilha, porque a filosofia de você sozinho não dá certo. O cara que tem a filosofia, eu sou eu e foda-se. Não, isso não existe. A nossa filosofia, ela só existe compartilhada. E mesmo o cara que fala que está sozinho, que não sei o quê, que não está nem, você pode ver que a filosofia dele faz parte de um grupo. No Orkut, então, ele diz que está sozinho, mas está com um monte de gente que pensa que é nem ele, né? Então não dá, somos animais gregários, né? Não tem como você escapar disso. Então esses macumbeiros vêm de uma família desmontada, bem carentes, e quer ser outsider, e quer pereré, pereré, pereré, pereré, e vai indo. Quando ele vai ver, ele está nadando numa farsa, mas essa farsa alimenta um poder que ele tem, né? Ele tem lá, ele é pai de santo, ele tem suas filhas de santo, seus filhos de santo, ele fala com o astral, que não sei o que, ele é o caminho por onde passa as entidades, ele é um médium que incorpora, que não sei o que, berere, berere, berere. Ele tem um poder mesmo que imaginário. Para ele, na cabeça dele, é real. Aí já entra aquela briga, porque ele sabe que não é real, né? Ele sabe que é uma farsa, ele sabe que é mentira. Ele sabe que está enganando os outros, mas os outros querem ser enganados. Perceber uma forma de estelionato que vai puxando. Isso também não é só na macumba, não, viu? Isso também rola em outras religiões aí, tranquilamente. Houve uma época que o próprio, o grande pastorzão lá da Universal também, uma época ele estava, quer dinheiro, dinheiro, dinheiro. Mas quando foi ver, ele piscou, eu sou isso. Ele se convence. Eu acho que a pior bobagem do bruxo é se convencer da própria bruxaria. Porque isso não é bruxaria, isso é convencimento, né? O astral, se existir, ele não vai falar só com você. Ou vai te privilegiar. Se Deus realmente existir, ele não vai falar só com você. Ele vai falar com todo mundo ao mesmo tempo. Isso é uma bobagem. Mas o cara quer o quê? Ele é o poder, que ele nunca foi nada na vida. Nada, nada. Se você puxar a ficha corrida desses caras, eles eram uns merda. Vem de família toda fodida. Aí eles encontram na religião aquele alento que nada mais é que uma mentira, que nada mais é que farsa. Aí ele vai construindo a armadura dele. Com mulher é a mesma coisa. Todos nós somos assim. Quando eu falo desses meus projetos de livro, do meu nomes alimentais, é a mesma coisa. Eu estou construindo as minhas coisas, mas eu estou sendo ético. Claro que de vez em quando eu despiroco, tenho minhas crenças, normal, sou um ser humano. Mas eu tento ser ético. O religioso, ele não é ético, porque a partir do momento que você começa a mentir para si mesmo, cara, você mente para qualquer um. Você diz mentira para quem quer que seja. Isso é uma merda. Isso é uma merda, porque uma vez que você mentiu para você, você não para de mentir. Só que lá dentro você entra num processo de degradação interno, né? Você começa a se detonar. Fisicamente mesmo, é interessante isso, né? Eu vi um monte de macumbeiro se fudendo. Fudendo o coração, fudendo o fígado, fudendo os intestinos, fudendo, pegando doença de pele, diabetes, explodindo a diabetes, porque muito açúcar no sangue, porque ele é uma pessoa amarga. Estoura um câncer ali, estoura, né? Porque o câncer é do ódio, né? O cara tem muito ódio, ódio, ódio, e aquilo, pim, estoura no corpo dele, né? Isso acontece. Psicossomatismo, né? Isso acontece mesmo, isso pode acontecer. Então você tem que sempre viver em paz consigo mesmo. E esses caras não vivem em paz consigo mesmo. E se você quer mesmo conquistar, veja bem como a palavra que eu usei agora é conquistar, né? Você vê que o ser humano, o brasileiro, e as mulheres, eu quero conquistar. Ah, eu quero ser conquistada. Você vê que nós descemos tanto que viramos objetos, né? Nós somos reinos. É por isso que eu entro no meu nome. São planetas a serem conquistados, mentes a serem conquistadas, né? Nós viramos conquista, objetos de conquista. Que merda é essa? Que desgraça é essa que viramos conquista? Aí eu vou conquistar aquela mina. Ah, eu quero ser conquistado por aquele gato. Porque nós descemos num nível tão insignificante que não importa mais nada, né? Quero conquistar as coisas da minha vida. Eu quero conquistar o meu lugar ao sol. Tudo isso é bobagem. Bobagem. E você sabe disso, porque você não conquista absolutamente nada. Porque quando você parte do pressuposto que está conquistando, aquilo é seu. Mas tudo é efêmero, cara. Eu me lembro que o meu pai, ele tinha uma... um 38, Smith Wesson, maravilhoso. Smith Wesson, não sei a pronúncia. Ele tinha um 38 maravilhoso. Olhava para aquilo e falava, meu, que coisa. Vinha numa caixa de veludo linda. Eu achava aquilo fantástico, né? Cadê essa merda? Meu pai vendeu, jogou para frente e não dava o menor valor. Para mim era importante, porra, aquilo lá. Porque é um objeto de poder. E mulher é um objeto de poder, cara. Essa concepção que nós temos de Japinha, isso foi sendo cunhado, isso foi sendo construído lá dos tempos que a gente começava a ver Dragon Ball, ou no meu caso, A Princesa e o Cavaleiro. A gente dizia que, porra, eu quero isso, eu quero, mas isso é efêmero. Meu, se você pensar bem, tudo é efêmero. Bom, então eu não vou ter nada, não. Você vai ter suas coisas, só que você tem que passar por um processo de reavaliação, viu, velho? Você tem que começar a repensar certas coisas, o que vale a pena ter, o que não vale a pena ter. Se você quer fazer quadrinhos, beleza, mas você já parou para pensar o que te levou a fazer quadrinhos? Por que você quer desenhar para os Estados Unidos? Por causa do ego. Você quer ganhar aplausos do Omelete, você quer ganhar apertos de mão do pessoal do HQ Mania, você quer aparecer naquele programa de TV Fajuto Ordinário lá, que eu nem me lembro qual é o nome. Você quer dar entrevista, você quer ser que nem fulano, mas isso é vazio. Então o que acontece? Você tem que começar a repensar essas coisas e direcionar a sua vida para uma coisa mais construtiva, mais boa, mais bacana. É por isso que eu vou parar de ficar atacando o neguinho, de criticando, porque eu já enchi o saco, né? Agora eu quero fazer um negócio mais construtivo. E mesmo essa minha passagem, essa minha brevíssima passagem pela vida, isso aqui vai ficar registrado num canto qualquer aí da internet, tá? Eu vou morrer, isso vai ser redigitalizado, vai ser trigitalizado, vai ser enfiado no cu de alguém, isso não vai perder, vai ficar perdido em algum lugar por aí. Aí o neguinho, um dia, ninguém vai. Isso aqui é uma espécie de mensagem na garrafa, né? Eu tô querendo deixar mesmo, o meu objetivo maior é deixar minha marca no mundo, né? Não só pra molecada, não só por mim, mas pelo meu semelhante, pra mostrar, olha, eu entrei nesse mundo, eu fiz alguma coisa, mas alguma coisa que ficou. É por isso que eu acho interessante como você quer fazer o quadrinho, você tem o mesmo objetivo que eu, você quer deixar uma mensagem no mundo. Claro que você quer falar ganhar dinheiro, quer comer mulher, e bibibi, bababá, mas acho que no fundo você quer ser feliz. Né? Você quer fazer um negócio que te realize. Então faça isso. Estude seu desenho, estude roteiro, comece a escrever. Eu te digo, não adianta você querer fazer páginas e páginas de quadrinhos, como eu disse para o nosso considerado Pale Man, que liguei aqui, ele ligou para mim, trocamos altas ideias. Eu falei, para aquele gaúcho maluco, não adianta você querer fazer quadrinhos, velho. Não se preocupe com esse negócio de registro, registrar, e pereré, registro, porque nego vai roubar. Não, isso é paranoia, solta seu trabalho. Eu percebi isso, que eu pensei, não vou registrar os elementais, falei, mas bobagem, eu vou liberar para todo mundo. User free, acabou com esse negócio de internet, acabou, meu amigo. Esse negócio de internet acabou, o MP3 não tem esse negócio de CD mil da empresa, não, fudeu. Personagens de game também, de todo mundo. Claro que a empresa ganha sua grana, claro que a lei está não sei o que, mas isso está mudando. E está mudando na sua cabeça, só você ver quanto de MP3 você tem aí, quanto de mangá, gibi escaneado que você tem, de filme digitalizado, meu, acabou isso. A tendência de devagarinho que o Blu-ray, essas novas mídias, vão acabar. Neguinho tá comprando agora o filme baixado, isso vai pro brejo. E a mesma coisa com uma série de conceitos, que é esse de parte de quadrinhos, né? De você querer desenhar em banca, publicar em banca. Porra, você está vivendo nos anos 60, meu amigo. Que nem esse Henry que eu vi o traço dele anos 70, isso não funciona mais. Não em termos de indústria. Se ele fizesse um troço zoado, louco, pirado, funcionaria em termos de atração e entretenimento. Não dá para ganhar rios de dinheiro, mas você ganha um dinheiro bom, bacaninha, para tocar sua vida. Aquele negócio de você vai ganhar uma fortuna por desenhar na Marvel, isso já era. Não tem espaço, não tem lugar para todo mundo. Você tem que tirar essa merda da sua cabeça, cara. Isso não dá certo. Ao mesmo tempo, você tem que fazer o quê? Reestruturar a sua cabeça, repensar as suas coisas, tratar as pessoas bem. Trate as pessoas direito, com dignidade, com respeito. Pare de arrumar briga. Pare de arrumar confusão. Concentre-se nessa. Você que é jovem, tem, vai, 30, 20, 25 anos, está começando. Meu, faça isso que eu estou te falando. Não vai atrás de desenhar para Marvel, que você vai queimar sua vida numa merda. É só você ver como esses caras estão fodidos. Só você puxar os caras que publicaram lá fora, como estão na merda. Ganharam dinheiro, ganharam. Mas não é isso que importa. Não é a grana que importa, deixa de ser capitalista prostituto. A grana é importante, claro, mas ela é consequência de um bom trabalho. Você vê como o Will Eisner, chegou uma hora que ele tava nem aí com mais nada, ele só queria dizer o negócio dele, ganhava a grana dele, mas olha a mensagem que ele passou, o próprio Tezuka. Maurício Souza não, Maurício de Souza ele fez aquela técnica, mas agora que ele foi para um outro lado, ele tá indo bem, mas é sorte. É sorte, basta ver anteriormente o que o Maurício de Souza fez e como ele fracassou. Ele tomou um monte, ele acertou, de 10 que ele tentou, uma ele acertou. Ele tá em decadência, o coração tá batendo, ele não tá bem, tá cansado, tal, tá, filho sequestrado, doente, blá, blá, blá. Ele não vai, o pino tá batendo. E quem ficar no lugar dele não, pode até tocar a máquina, mas não vai ser a mesma coisa, porque a mão do homem não vai estar ali. Que nem a Disney, né? Os quadrinhos da Disney, você pode passar por outros fazerem. Aí que funciona! Aí que funciona. Você lembra aqueles gibis da Disney que saíam pela Abril, que os brasileiros faziam? Você vê que o cara tava dando o gás dele ali, tava legal, tinha histórias bacanas, o próprio Cassaro com, fazendo as historinhas lá do Zé Carioca, ele mandava bem, tecnicamente, mas foi fazer as coisas dele e não sabe. Porque faltou essa estrutura, essa passagem profissional do camarada, aquela formação profissional, isso não tem. Quem sabe se ele parasse, analisasse de uma maneira séria, mas aí já entra o lado pessoal dele, rolo disso, problema daquilo, problema dele, não interessa. Aprenda com o erro dele. Aprenda com o erro dele, aprenda com os erros do Iabo. Você viu que o Iabo também lançou, quebrou, não deu certo o quadrinho dele. O Cassaro lançou os quadrinhos dele também, não deram certo. Ah, mas foi numa época que ele teve sorte. Ele lançou numa época que teve sorte. Você não tem essa sorte. Não conte com a sorte. Aquelas menininhas que faziam o Etora, lançou um, dois, três, quatro, cinco números, acabou. Esse que você ouviu no fundo aí foi o telefone que tocou, já atendi, dispensei, não tem problema. É, tem que atender o chefe, né? Agora você vê esse pessoal, onde que eles falharam? Onde que eles falharam? Simplesmente que eles não acompanharam os novos tempos, né? Eles estavam criando histórias para eles, ideias para eles. Eram eles não fizeram pesquisa de mercado, eles não meditaram a respeito, né? E como é que você consegue? Porra, bicho, como é que você consegue? É só você olhar pro material que os gringos estão fazendo. Não tem segredo nenhum. Tá tudo na sua frente, velho. Tá tudo, tudo, absolutamente tudo na sua frente. É só você pegar o personagem que você gosta, dos seus gibis, estudar. Não com os olhos de fã de leitor, mas você, pô, como é que o cara fez isso? Como é que tá essa linha de roteiro? Desconstrói o gibi, né? Não desmontar o papel, né? Só besta quadrada. Olha o texto, presta atenção de como é que funciona o personagem A se relacionando com o personagem B. Como eu te falei no podcast anterior, no Heroes, aquelas linhas passando que os caras falam, ah, isso ali, não, isso é o roteiro. É o que vai acontecer, os caras que já pensam, não, vamos usar isso aqui, mostrar que o roteiro é importante. É isso. Se você consegue dominar essa técnica de narrativa, essa ideia, tá na mão. Esse negócio de você emular os personagens gringos, fazer redesenho, isso é uma bobagem. Você pega o que? A ideia. Eu assisti agora há pouco o filme do Punisher, né? Ou já pensou que como é que seria um Punisher no Brasil? Não com aquele cheio de armamento. Ele seria mais um Charles Bronson, né? Com desejo de matar. É essa a ideia. Tá valendo. Olha como é. Se o Charles Bronson foi um puta sucesso de bilheteria, o homem ganhou uma fortuna com aquele filme. Por que que ele ganha esse dinheiro? Porque ele é um bom ator? Ah, você acha que o Charles Bronson é um bom ator? Deus me livre. Ele era péssimo. Mas olha só a ideia. Né? A ideia de você sair matando pessoas que você não gosta, os bandidos lutam pelo bem, isso funciona até hoje. Funciona legal. O Rambo é imbecil, o personagem é um imbecil, o personagem é um cretino, não é nada, é um babaca. O primeiro filme é excelente, mas esse último filme aí é uma bobagem, é uma merda, mas olha que foi bem, deu um dinheirinho, vai vir mais filme aí. Você tem que começar a pensar em readaptar a ideia, não é redesenhar. Você é muito burro, não faça redesenho. Readeque o personagem. Na Argentina eles fazem isso direto. O quadrinho argentino faz isso direto. Eles não pegam personagens gringos. Eles pegam personagens locais e readaptam o quadrinho, fazem crítica social e vão indo, vão embora. Na Europa, por exemplo, na França, eles fazem muito aquela versão do Mowgli, né? Um menino criado por bicho, só que com menininha, ninfetinha, no meio do mato, criado por monstros alienígenas. Aqui não dá certo, que nem vai achar que é pornografia infantil. Bambinho, mas não vai dar certo, né? Então o que você faz? Você reestuda, estuda novamente esses produtos e veja qual deles se adequa ao teu traço. A saída, falo de novo, a saída é personagem. Uma vez que o personagem está formatado, não faça quadrinhos. É doloroso dizer isso, né? Não faça quadrinhos, porque o quadrinho é muito caro. Faça o quê? Livro ilustrado. É barato. É simples, é um pouco mais caro, né? Eu vou te dizer depois com os livros que te for lançar como é que você faz, como é que você registra. Não precisa registrar o livro, não. Registrar a pessoa é bobagem. Aí você vai liberando essa sua ideia para que outros possam fazer. É incrível como é rico o fanfic, mas os caras não liberam para ninguém fazer, fica aquela coisa meio, né? Mas os japoneses são espertos. Eles viram que os caras, mesmo fazendo desenho de sacanagem dos personagens, está perpetuando a imagem. A Chun-Li, por exemplo, até hoje. A Chun-Li é dos anos 90. Até hoje tem neguinho fazendo fanzine da Chun-Li do Street Fighter. Como é que pode isso? Porque caiu no gosto, ficou. Então, esse daí está lidando com o quê? Com o arquétipo da chinesa gostosa, né? Do game da chinesinha. Agora, isso pegou a Morrigan também, lá do, né, aquele outro game lá, o Darkstalker. Mesma coisa. E todos esses trouxantes personagens, só que as empresas não liberam. Mas se você pegar a essência desse personagem, a base dele, e começar a tratar, mas não é só um personagem, viu, cuzão? Não é só um. Faça tantos quantos você puder. E como eu te falei no último podcast, eu falo de novo, não é desenho em quadrinhos, não é ilustração em quadrinhos, é história em quadrinhos. Aprenda a escrever, desgraçado. Aprenda a escrever. Você não vai pra frente se você não souber escrever. E se você não souber escrever, aprenda. Treina. Chama, não chama maluco pra te ajudar. Não chama amigo, não põe amigo nisso. Não, mas eu não entra de pôr amizade, que aí você se fode. Você faz o quê? Corre atrás das suas coisas. Pensa primeiro em você. Os grandes autores de quadrinhos dos Estados Unidos tiveram um erro de vender Superman, o Joe Shuster, né? Vender Superman pros caras, depois brigaram. Não interessa, tá? Você tem que brigar mesmo. Você acha que tá aqui brigar, briga. Mas veja bem, se ele tivesse mantido a ideia pra ele, o que que ele seria hoje? Nós temos duas vertentes do quadrinho, né? Ou você vai trabalhar pros caras, ou você vai trabalhar pra você. Você pode desenvolver a própria ideia, ganhar a tua graninha, que é possível sim. Eu não me esqueço que eu passei lá na Fonomag, aqui na Liberdade, e deixei meus livros, e o cara virou pra mim: Zé, você não tem fanzine aí? Eu falei, não tenho. Bom, não. Pô, fanzine nacional aqui, o pessoal põe, vende, mas o pessoal para. Meu, tem demanda pra isso. A molecadinha quer ler mangá nacional, quer ler, mas a turma não faz. Porque não é porque o custo de você produzir um quadrinho é muito alto. Então você tem que fazer aquele tesouco, fazer um traço rápido. Um negócio pra você, pá, pum, pum, vender. Você ganha pouquinho, mas você ganha. Você começa, mas o brasileiro é foda, ele quer começar por cima. Ele quer publicar na Shogakukan, quer publicar na Kodansha, quer publicar na Europa, quer publicar nos Estados Unidos. Aí quer publicar nos Estados Unidos, que eu sou gostoso. Aí, mas por que não vence em casa, filho da puta? Porque é o ego do moleque, aí não quer se sujeitar, porque ele é um burguesinho, filho da puta, mas não pode nem ser burguês, pode ser até um favelado de merda, mas ele quer publicar lá fora, porque é o delírio. Por que não publica aqui? Basta lembrar que aquele cara que fez o Angus, a Disney chamou pra fazer filme dele. Porra, os caras que fazem um monte de coisa pra ir, aquele livro de vampiro lá do André Bianco, vai rolar filme. Porra, o Iabo que fez aquele livrinho ilustrado, porra, vai rolar, rolou de série de TV, parece que vai rolar um longa também. Aí como é que pode? Isso porque ele começou aqui, mas nego só tem visão pra lá. Tem que parar com esta merda, reestruturar seu pensamento e começar a correr atrás das coisas que vale a pena. Eu tô me rascando que nem um desgraçado nessa porra de ser mil nomes do caralho. Nessa porra de Pedro da porra. Esses porra de Pedro da porra é bonito. Essas merdas, meus vampiros, essas maluquices, porque eu quero publicar aqui. Publicar lá fora é tolice, porque o que mais importante, você tem que ter em mente o seguinte: o mais importante não é publicar. O mais importante é tornar viável o teu trabalho e agradar o teu leitor. É mera consequência. Ganhar grana é mera consequência. Eu posso também estar errado, não vou negar. Mas eu acho que eu não tô, não. Agora cabe a você dar o direcionamento nas suas coisas, seu filho da puta. Para de ficar pegando essas coisas de poder. Ai, eu quero ser gostoso, que eu quero ser bom publicando. Isso não rola, cara. É só você ver quanta gente se fudeu e ninguém publica. Ou então quando o cara não consegue publicar, ele vai pro Fotolog e fica lá chorando. Para com isso, meu amigo. Muito bem, eu vou encerrar o podcast de hoje um pouco mais cedo, que eu tenho que buscar a patroa lá em cima, que hoje é meu aniversário, a gente vai comer fora, né? Você vê como eu te considero, desgraçado? Tô atrasando minha mulher lá pra dar um plá pra você e tal. No próximo podcast, vamos ver se a gente já tem já a BKTV no ar, né? Vamos soltar a BKTV, vai ser muito engraçado, vai ser muito bacaninha. A câmera tá aqui, o lugar tá tudo arrentado, bonitinho. E vamos ver também se no próximo podcast eu já posso colocar pra vocês umas coisas mais lá do nosso projetinho. E espero que você compareça, espero que você aprenda, que você saia desta nhaca, que você comece a realizar suas coisas e, acima de tudo, que você ganhe sua grana e que você realize seus objetivos sérios. Pensa o seguinte, nós somos exemplos uns dos outros. Começa por aí. Se você pensar que você é um desenhista vaca, um ilustrador vaca que manda as coisas pros caras, você vai alimentar essa merda. Isso é como se fosse um diapasão, né? Eu me lembro que eu vi uma experiência aí no YouTube, o cara batia um diapasão assim, pum, e essa vibração vibrava o diapasão que tava parado, que eles batem na mesma frequência. Agora o que acontece? Essa vibração, essa pancada inicial é a ideia. Se você mantém essa ideia, se eu comecei daqui, você começa daí, aí você passa pro outro de lá, passa pro outro de lá e vai indo, uma hora a coisa muda. Você muda a si mesmo para depois mudar os outros. E esse é o objetivo máximo do podcast de hoje. Eu estou mudando a mim mesmo. Chega de falar de Peixoto, chega de falar de mal dos outros. Eu quero construir meus negócios. Pode ser que meu podcast fique mais chato, pode ser que você não goste. Eu não estou pouco me importando para você. Porque, meu, eu fiz 45 anos, cara. Chega de ser moleque. Eu espero também que você deixe de ser moleque. Alô, negada, muito obrigado. Valeu.